Te amei de um jeito tão intenso que ninguém amou. E a minha vida mudou tanto quando disse sim. Estou certo que dessa vez você me enganou. Não mereceu o meu amor e abusou de mim. Mas o mundo é uma bola que está girando. Amanhã posso estar sorrindo e você chorando. Não me dê o seu sentimento que seja feliz. Vai viver a sua vida o que sempre quis. Já chorei por você, eu bebi um litro de cachaça. É muita ilusão, minha solidão não passa. É muito castigo. Eu amei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar. E o recado que eu te dou, cuidado pra amar. Que alguém faça com você o que fez comigo. Vem! Mas o mundo é uma bola que está girando. Amanhã posso estar sorrindo e você chorando. Não me dê o seu sentimento que seja feliz. Vai viver a sua vida o que sempre quis. Já chorei por você, eu bebi um litro de cachaça. É muita ilusão, é solidão, não passa. É muito castigo. Eu andei, mas prometo que dessa vez eu vou me cuidar. E o recado que eu te dou, cuidado pra amar. Quero passar com você o que fez comigo. Já chorei por você, eu bebi um litro de cachaça. É muita ilusão e a solidão não passa. É muito castigo.